Ta-ta-da. Galeão no 3x0, peso 1-0, decolado 1-0, curva direita, Del, Leida Bridge, 1-2-0, 9 de controle, 5-4-3-4, transponder gol, 1-3-9-4. Controle Salvador, boa tarde, voo 924, passa 1-7-0. 1-9-2-4, confirmar estacionado 5046. 5046. Excelente, saída PUCA, contato radar, 1-9-2-4. PUCA, 924. Afirma, senhor, pushback estacionamento no 05. Autorizado, vai reportar para o táxi, modelando com solo, 394. Solo igual no 600, para o táxi, o POV de 180, autonomia de 2 horas e 9 minutos, alterando Maceió. Localizador 5626. Entrance of the base April 5626, bom dia, obrigado. Zoom 924, modifico transpondo para 5462. 5462, Zoom 924. Autorizado São Paulo com Gones 360, apesilo 16, decola da 10, curva à direita da El Leda Bridge. Controle 1935, acena 5502, gol no 333. 333, chamará pronto no 4 no 333. Fala 3283, está impossibilitado aqui de acordo com a equipe de sola executar o pushback agora. Fala, se vai. Ô solo, gol no 394. O senhor autorizou a gente a fazer o push e o colega também é o táxi? Não autorizou, o senhor também é o táxi. Ah, tá bom. Nossa, controle. Prossiga. Banco deverá manter o setor agora, temos outra aeronave em aproximação no ILS da pista 10. Mantenha o setor. Afirmativo. Senta aqui à minha direita. Posteriormente a passagem da aeronave, a minha intenção agora é o sentido que é uma farinha, ok? Gente, agora de manter a posição. Afirmativo, 360 aqui no local. Um pouco mais pra frente a gente consegue. Ok. 4196, informa o tráfego 1 hora, próximo ao marcador externo. É um helicóptero montando 500 pés no setor. Ok, obrigado. Procurando o tráfego, azul 4196. Na sua escuta, prossiga. Com certeza, já estamos avançando um pouquinho. Pode prosseguir no táxi, 1600 da Gol. Boa tarde, azul 41. Boa tarde. Ok, mantendo a posição aguardando, 394. Paulo, o trip livrou na sua escuta, 5626. Sérgio, Kilo, pátio 303, 5626. A inspeção? Afirmativo, com a aeronave totalmente visual aqui, prosseguindo agora e mudando de setor, já encarará o setor da área de Camaçari, ok? Está livre. Controle F-7-8-7. 5857, chegada a bolsa, desceu 050. 050 na bolsa. Taxista 3283, comando 30 a bordo, 2050, repito. Direita, ponto espera 18,6, beleza 17. Obrigado, boa tarde. Curva à esquerda. Ok, chame a torre devido aos helipontos próximo ao aeródromo. Afirmativo, 118 decimal 6. Passando 60, 3193. Afirmo, mantém a escuta do controle, 3193. Poderia coordenar a posição bridge? Aguarde. Salve Salvador, bom dia Azul, boa tarde Azul, quadro 1, 16, livrou na Golf, na sua escuta. Alfa reportará antes da Juliette, Azul, 4-1, 16. Alô, Oceanar 6315, portão 8, pushback, acionamento. Lá para o taco, Oceanar 6315. Xané 6326, pronto para a descida. Xané 6326, desça para o nível 050. 050, me atende mesmo. Salvador, para passando o Vitor Mike Quebec, de Colômbia, escuta. Vitor Mike Quebec, boa tarde, corredor achando meu pé, reporte no farol da barra. Achei meu pé, reporte no farol da barra, Vitor Mike Quebec. Controle Salvador, é o 35489 na Arbor. 35489, contato radar, saída Arbor, suba ao nível 200. Sem restrições ao 200, 35489. Web 5857, desça 4000 pés, ajuste 10 no meia. Salvador Azul 41 na meia, taxi Alfa se aproximando da direita. Meia, sim, Juliette, para a posição 03, atento ao Força Aérea Caravan Azul 41 na meia. 05, chama Centro Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 251, alterna 3325, TAM 3805. Ok, ciente, eu poderia confirmar o sistema de pouso em Salvador, Mike Bravo? Chanel 6305, acionado, pronto para o táxi, 152 a bordo, 350 autonomia, alterna galeão. 6305, negativo, espero que você esteja no mapa de retorno. Aqui nós passamos os 3, 6305. Temativo, iniciando o táxi, vai via pátio e ilha, para o ponto de espera da Cateceirão na zero, observando a aeronave da Azul, já partindo. 6305. Gente, não está autorizado ingresso na área proibida. Controle da 3283, possibilidade de coordenar para onde, Aracaju? Aguarde, da 3283. Aguarde. Web 5857, desça 2000 pés, ajuste 10 no meio, reporte localizador. Reportará a estabilizado o Webjet 5856, descendo para 2.000 pés. Está liberado a velocidade, senhor? Reduções a critério, Web 5857. Obrigado, senhor. Xené 6326, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no meia, reporte localizador pistão no zero. 3.000, reportar localizador, o Xené 6326, informará, estabilizado. Sete, reporte através de Vera Cruz, mantenha no meu pé, Vitor Mike Quebec. Reporte através de Vera Cruz. Solo Salvador, vou 1333, posição 04. 326, desça para 2.000 pés, está presente. Informa o tráfego 12 horas, 5 milhas, mantendo 1.000 pés, rumo oeste, é um PA32. Filmo, descendo para 2.000, vamos lá, estabilizado, 1.633. Estabilizado, campo à vista, 5857. Controle Salvador, tá 3223, é possível voarmos o Aracaju, tá presente? Aguarde. Estabilizado campo a vista 5857. Web 5857, complete LS, chame torre 118, decimal 6. 186, boa tarde, senhor. Controle, vou no 600, transfere 3.500 pés no perfil da Cuca, Jamos e Parque. Gol 1600, contato radar, será Cuca. Voe Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, obrigado. 3283. Vitor Mike Quebec, frequência livre, coordenação. Paulo Salvador, Oxané 1142. Informação para autorização, 390. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Gol 648, Prod Mare para chegada Mare, desce ao nível 050. Prod Mare, chegada Mare, 050, 648. 48, copiou as condições do Salvador? Positivo, mostrou aqui. Obrigado. Informação Quebec. Quebec. Estabilizado, localizador 6326. Chane 6326, complete LS, chame torre 118.6. 18.6, boa tarde, 6326. Boa. Canal Galeão. 3333, direita, ponto de espera 1862, segundo 333. Boa tarde, bom trabalho. Alô, Salvador, boa tarde, objeto 5857. 5857, Alfa, entra Juliette, 5857. Controle é o trip 52, perdão, 5489, está passando o árbol. Crescente, sobre o nível 200, direto Vitória da Conquista, o trip 5489. Crescente 200, pro de Conquista 5489. Lete, chave 5857. Esquerda portão 5, boa tarde, senhor. Salvador, boa tarde, eu sou 3192, centro da informação Quebec, passando 210 com 170. Boa tarde, senhor 3192, chegada a Mário, desse nível 060. 060, chegada a Mário, uma velocidade de frequência, 3192. 2509, é o número 3 na aproximação. 3509, tá por aí? Opa, fala. Fala, Vinícius, um abraço aí. Abração. Gol 600, chame centro Recife, 12685, alterno 125, decimal 45. 12685, gol 600. Salve, Douglas, pastor 32, on code de Departure. Pastor 32. Radar contact, I maintain level 090, on Conde Departure. I maintain 090, Conde Departure, Pastor 32. Para o destaque, não é? Semana passada, que é o 4-2.